rosa e o vento nada me diz. Mas há sempre uma candeia que passa. Bem, não consigo mentir. Só tu és o sonho que

dando tudo o que tenho em mim. Senti-me obrigada a fugir de ti. Podia ter amado sem promessas, podias ter lutado por nós dois. Valeria a pena arriscar a vivermos juntos o que vinha depois. Podias ter seguido a voz do coração, podias ter tido forças para arriscar. Mesmo dizendo que me amavas, decidiste ficar com ela para não arriscar. O programa Antena Web Show aqui pelo canal 2 da seu rádio Antena Web. Eu quero agradecer o carinho da sua audiência e dando prosseguimento aqui no nosso programa, vamos agora de Os Incríveis, O Milionário, depois Martim Valverde, Ninguém Te Ama Como Eu, Taiguara Hoje, depois Felipe e Falcão, O Milagre da Santa, Nelson Gonçalves, Naquela Mesa, e depois muito mais música para você aqui na Rádio Antena Web no seu canal 2, na audiência do programa Antena Web Show deste domingo. Aquele abraço para você, obrigado pelo carinho da sua audiência. É uma celebração, é uma história de amor. Queremos que fique o documento. Deus pode fazer que o amor seja feito canção. E um conselho mais para os músicos. A ver, quem aqui é músico? Levante a mão. Quem aqui é amigo de músico, familiar de músico? Levante a mão. Um gesto, logicamente. Ei, para os músicos. Se você quer cantar para Jesus, é um caminho difícil, é um caminho maravilhoso. Esqueça de prêmios, esqueça de prêmios, competições e estupidezes dessa calanha. Esqueça disso. Se você quer cantar para Ele, então não busque essa fama, busque a eternidade, senão não canta. Vocês, cantam para ele. Ninguém me ama como você. Quando o amor chega, tira o medo. O medo não pode ficar onde está o amor. Cante você para ele. Ninguém me ama como você. Cante como quiser. Olá. Como você, você para ele. Ninguém me ama como você. Você olhou pra é a minha grande dor. Ninguém me ama como você, Jesus. Canta para ele. Me ama como você. Mais uma vez. Para terminar, para teus irmãos e irmãos, ninguém te ama como ele. Vamos cantando mais por enquanto, cante. Sorrie, dá um abraço, chora, mexe, 4 ou 5 pessoas pelo menos. Ninguém te ama como ele. Ouve com seus amigos, mexe, mexe, tem que moverse, tem que moverse. Olá. Ninguém te ama como ele. Cantando, Brasil. Para teus amigos, ninguém te ama como ele. Canta para teus amigos, ninguém as marcas do meu tempo, meu desespero, a vida num momento, a força, a fome, a flor, o fim do mundo. Hoje trago no olhar imagens distorcidas, cores, viagens, mãos desconhecidas trazem a lua, ruas, minhas mãos. Mas hoje as minhas mãos enfraquecidas e vazias procuram nuas pelas luas, pelas ruas, na solidão das noites frias, por você. Hoje, homens sem medo aportam no futuro. Eu tenho medo, acordo e te procuro. Meu quarto escuro é inerte como a morte. Homens de aço esperam da ciência. Eu desespero e abraço a tua ausência. É o que me resta vivo em minha sorte. A sorte, eu não queria juventude assim perdida.

Na volta peguei uma rosa em botão e beijei o chão do campim de malha. Em cima da carga fiz nome do padre e pro meu compadre abanei o chapéu. Parece que eu ia pro inferno viajando, ali ia deixando meu mundo, meu céu. Até meu cachorro que eu já tinha dado chegou apressado pra ver se era eu. Chegou se apoiando nas patas dianteiras, subiu na rabeira e meu corpo lambeu. Assim eu deixei o meu canto encantado num dia nublado querendo chover. E os meus objetos dos tempos antigos vão ficar comigo até quando eu morrer. É o soldado do transporte, uma bandeira desfraldada. O defeito que eles têm, principalmente a gauchada, quando vê um rabo de saia, estanca o carro na estrada. Eu também tenho esse defeito. Passa trabalho na viagem, manobrando a direção. Viaja de sul a norte, transportando a produção. Não tem dia, não tem hora, que soldado valentão. Se mulher pede carona, estaciona contramão. Aí chega a cana e aquela atrapalhada. A polícia rodoviária dá uma bronca danada. Ele diz assim: seu guarda, tô com a carcaça quebrada. O guarda não vai na onda, examina, não é nada. Mas se tem mulher de sobra, a multa está perdoada. Motorista brasileiro, quando vê uma menina, senta as travas e grita logo, tem carona na gabina. Mas se pede uma carona, um homem dá fala fina. Aí tá faltando trava e entra areia na buzina. Motorista de transporte quebra o pinhão e a coroa, arruma e dá uma carona, a viagem se torna boa. Em casa a mulher pergunta, ele disfarça e caçoa, de medo da chinelada nega tudo pra patroa. Me despeço, motorista, salve, salve os bons choferes. Sofre, mas são divertidos para o que der e vier. Eu também sou motorista, transporto o verso que quer. Meu defeito é o de vocês, sou maluco por mulher. www.canal2.radioantenaweb.info. Você está na audiência do programa Antena Web Show, aqui pelo canal 2 da sua Rádio Antena Web. Dá um beijo, molha minha boca. Ah, eu tô com saudade do teu cheiro bom. Quero me deslizar no teu corpo morena e lambuzar inteiro nesse teu batom. Eu tô carente, não demore muito. Na brasa do teu beijo eu quero me queimar. Sente seu doce toque em minha pele morena. O meu desejo pula louco pra te amar. Eu quero navegar nesse mar de delícias, desejos e carícias no amanhecer. Depois do amor eu quero dormir no teu peito, morena, esse moreno é louco por você. Ah, eu quero navegar nesse mar de delícias, desejos e carícias no amanhecer. Depois do amor eu quero dormir no teu peito, morena, esse moreno é louco por você. Ah, morena, esse moreno é louco por você. Vem fazer comigo aquele amor gostoso, pra me levar de novo pertinho do céu. Sente-se leve, solta, brincar no meu corpo. Quero beber na tua boca o mais gostoso mel. Eu quero navegar nesse mar de delícias, desejos e carícias no amanhecer. Depois do amor eu quero dormir no teu peito, morena, esse moreno é louco por você. Ah, eu quero navegar nesse mar de delícias, desejos e carícias no amanhecer. Depois do amor eu quero dormir no teu peito, morena, esse moreno é louco por você. Ah, eu quero navegar nesse mar de delícias, desejos e carícias no amanhecer. Depois do amor eu quero dormir no teu peito, morena, esse moreno é louco por você. Ah, morena, esse moreno é louco por você. Morena, esse moreno é louco por você. Ah, morena, esse moreno é louco por você. Morena, esse moreno é louco por você. Quietinho, no meu cantinho, volto pra quebrar, leva a minha vida. Vem do meu jeitinho, doido pra ver, sou de falar assim. Quietinho, no meu cantinho, volto pra quebrar, leva a minha vida. Vem do meu jeitinho, sou de falar assim. E quer saber de tudo nas garras, e pra fazer, você delirar. E tem sabor, e tem de um bom docinho, ó meu benzinho, você vai gostar. É tão maneiro, é bom demais. Thank you. eu não tenho culpa de comer quietinho no meu cantinho. Volto pra quebrar, é uma minha vida. Vem do meu jeitinho, doido pra ver, sou de falar, vem. E você está no programa Antena Web Show, aqui pelo canal 2 da rádio Antena Web, neste domingo. Obrigado aí pelo carinho da sua audiência. E vamos prosseguindo a nossa programação com Inesita Barroso, Luar do Sertão. Depois, Renato Russo, La Força de La Vida. Depois, Fernandes Sorocaba, Madrid. Ainda Roberto Carlos, Luz Divina. E depois muito mais música aí pra você aí, né? Já caminhando aí para o encerramento do nosso programa deste domingo, né? Antena Web Show, aqui pelo canal 2 da sua rádio Antena Web. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Saudade do luar da minha terra, lá na serra prateando folhas secas pelo chão. Este luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar do meu sertão. Não há a gente pega na viola que bandeia, e a canção é a lua cheia, a luz nascendo no coração. A mais linda neste mundo não existe do que ouvir um galo triste no sertão que faz luar. Parece até que a alma da lua é que descansa, escondida na garganta deste galo a soluçar. Não há e dormindo de uma vez, ser enterrada numa cova pequenina, onde à tarde a sururina chora sua fiel. Cada cidade tão escuro não tem aquela saudade do luar. Não!

las estrellas y universo de bondad y de luz. Y esa luz es claro que es Jesús. Esa luz sigo en paz el camino en la vida porque eres tú la verdad y la vida, lo sé. Por eso te sigo, Jesús, mi amigo. Quiero caminar de tu mano en total devoción. Mano que bendice y me perdona. Calma mi corazón, estrella que nos guía, luz divina, es amor, tanta luz. Y esa luz es claro que es Jesús. Esa luz. Fuerte y me hace sonreír. Fuente de amor y claridad es tu mirada de luz. Y esa luz solo puede ser Jesús. Esa luz es claro que es Jesús. Esa luz solo puede ser Jesús. Solo puede ser Jesús. Esa luz, esa luz solo puede ser Jesús. Solo puede ser Jesús. Esa luz, claro que es Jesús. Es claro que es Jesús. shots at Monterey. She walked alone in the sand with the shoes in her hand and let her mind go astray. He was a Santa Cruz boy. He held his head up with pride and joy. And he was riding with her to where the sea meets the surf. And every way was his joy. Whatever made them both reach the same spot on the beach, all will still be unknown. There are stories that tell that the tide has a magic swell, and that the 100-year pine has a secret divine that is hung by a shell. Eu preciso ter você, uma paixão.

fecundação. Desejo ser parte do meu coração, pra sempre vou te dizer: te amo, te amo. Só sei dizer: te amo. Só sei dizer: te amo, te amo. Só sei dizer: te amo. Com esta sequência super romântica aqui no Antena Web Show, no seu canal 2 da rádio Antena Web, eu estou aqui me despedindo, agradecendo o carinho da sua audiência e até o próximo final de semana, ou início, né? Porque o domingo é o início da semana, né? Então que todos tenham uma excelente semana pela frente, pessoal. Aquele abraço, tchau! Você acabou de ouvir Antena Web Show, aqui pelo canal 2 da Rádio Antena Web. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Fique ligado na próxima atração e voltarei no próximo domingo. Tchau!